ideologia é meu herói. Meu herói vive livre desse mundo de faz de conta. Não aponta e se é por nós me diz quem será contra. Ideia pronta me desaponta, mas tem gente que confronta. A torre de Babel pra ele é lego, ele sofre e desmonta. E a afronta do inimigo pra ele é piada. O homem mais poderoso é motivo de risada. E a sua palavra é como lâmina afiada. A sua ideia anunciada não pode ser abreviada nem ampliada, pois foi perfeitamente enviada, confiada e dedicada pra não ser desperdiçada. Nada do que ele fala é em vão. Te chama pelo nome, convida pra reunião. Minha irmã, irmão, fecha os olhos, abre o coração. Deixa o pai fazer morada e dar início à construção de um caráter que não pode ser comprado por cifrão. Você ganha graça de graça ou leva tua grana pro caixão. Ideologia, qual a sua? A minha é inspirada no Rabi Yeshua, da casa de Davi. Sem aparência, beleza, sua nobreza, proeza. Em seu ensino, a certeza, a ceia foi posta à mesa. Participante, sendo certo da minha natureza. Pois o poder que refina, disciplina, fraqueza. O verbo vivo em corpo humano, entre nós tabergulou. Recaiu a transgressão sobre quem nunca pecou. A poucos agradou, nossas dores carregou. A morte não segurou e nome sobre todos elevou. Com ele vou, pisou em casca de ovos. Ele é o profeta, ungido e rei, esperado entre os povos. Nele é esperança que deposita, não desperdiça. Porque toda a impunidade será paga com justiça. Avinu, Shalom Aleichem, Yeshua, Hamashia, Ben Elohim, Haim. Que a plenitude do eterno aqui nos motive. Yeshua, Redentor, o